Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Diariamente, durante a semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, concorrendo aqui com as novelas, os telejornais, ouvintes, estamos nós aqui erguendo a tocha da sabedoria, do conhecimento, ocultos e muito gratos pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham também a qualquer instante do dia, da noite, da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Nós estamos levando para vocês, ouvintes, nesta fase do nosso programa, as nossas análises, nossos comentários, as frases de sabedoria dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que foram coletadas nesse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, compilado por Catherine Beatty, e que tem 365 frases de sabedoria, uma para cada dia do ano, desdobradas em 12 grandes virtudes que são assignadas, cada uma delas, a um mês do ano. E nós já estamos na reta final dos nossos estudos, já estamos chegando aqui dentro desse livro, a virtude que está assignada ao mês de novembro, ouvintes, que é o equilíbrio, grande e importante qualidade que todos nós, ouvintes, devemos sempre procurar ter, viver dentro da nossa caminhada. E para dar início a esse estudo do mês de novembro, temos aqui a frase do mestre Kutumi, que prefacia, ouvintes, esta virtude do equilíbrio que foi dedicada ao mês de novembro e que nos diz o seguinte: se em lugar de fazerdes hoje algo que tendes a fazer, o deixardes para o dia seguinte, não será que precisamente isso, invisível e imperceptivelmente a princípio, depois, forçosamente, lança em confusão muitas coisas e, em alguns casos mesmo, baralha os destinos de milhões de pessoas para o bem, para o mal, ou simplesmente em relação a uma mudança, talvez não importante em si, mas, apesar de tudo, uma mudança? É o mestre Kutumi, ouvintes, uma vez mais redeclarando a sabedoria que o mundo, ouvintes, já incorporou e que nós, pelo menos, incorporou na cultura popular, né? Porque cada ser humano precisa, ouvintes, estar atento a essas palavras. Porque, como nos disse, ouvintes, Charles Webster Leadbeater nos seus escritos, o ocultismo, o esoterismo, ouvintes, é a ciência do óbvio. Apesar de não nos parecer assim, ouvintes, apesar das coisas espirituais, na maior parte das vezes, nos parecerem intangíveis, nos parecerem invisíveis, imperceptíveis, e que muitas pessoas são levadas, inclusive, a duvidar que elas existem. Há pessoas que duvidam, ouvintes, que elas têm um lado espiritual. Há pessoas que duvidam de que Deus existe, que existe uma inteligência cósmica por trás desse nosso universo. Há pessoas que duvidam, ouvintes, que um espírito rege o corpo, que uma alma vive, caros ouvintes, dentro de cada ser humano e, na verdade, de cada ser vivente. E então, ouvintes, aqueles que confiam exclusivamente nos seus sentidos estão predestinados ao erro, ouvintes, porque a verdadeira esfera espiritual está além dos sentidos. Então, a cultura popular, ouvintes, sabe muito bem e já expressou isso numa frase de sabedoria. Não deixe, caros ouvintes, para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque, obviamente, isto é uma medida de prudência, é uma medida de equilíbrio, uma medida prática de sabedoria, ouvintes. E também o querido mestre, ouvintes, que escreveu sobre a alcunha de William Shakespeare, que na verdade, ouvintes, é o poderosíssimo, o grande mestre, o Conde de Saint-Germain, numa de suas peças de teatro, ouvintes, que é o Hamlet, lá muitas frases desse tipo também estão ali incutidas. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o texto do Hamlet, ouvintes, vocês poderão pensar muitas frases desse tipo. Então lá, ouvintes, existe uma frase que diz o seguinte, e complementando esta sabedoria popular, que não devemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. E o mestre, ouvintes, por meio de Shakespeare, na boca de Hamlet, nos diz: o atraso, ouvintes, traz consequências funestas. Todas as vezes, ouvintes, que vocês deixarem de fazer uma coisa a tempo, alguma coisa que deveria ter sido feita numa determinada data, que deveria ter sido feito hoje e não ser deixado para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o mês que vem, então, ouvintes, advirão consequências, como diz o mestre aqui, funestas. Porque há pessoas que têm poder nas suas mãos, poder de decisão, poder de influência, ouvintes, e se essas pessoas não agem, então os resultados funestos podem se abater sobre todas as pessoas que estão sob a sua influência. E no nosso cotidiano, ouvintes, é realmente uma medida de equilíbrio. Se nós temos alguma coisa, ouvintes, que tem de ser feito, que seja feito o mais rapidamente possível. Mas o mestre Kutumi continua, ouvintes, pois foi ele, com a sua inigualável tinta azul e a sua maravilhosa caligrafia, cortando os T's de várias palavras com um único traço, ouvintes, realmente uma maneira muito peculiar de escrever a do mestre Kutumi. Temos aqui mais algumas frases dele sobre o equilíbrio, quando ele nos diz aqui o seguinte: recordai que todo sentimento é relativo, não há bem nem mal, felicidade nem miséria per si. E aí, ouvintes, está realmente alguma coisa para nós ponderarmos, para nós meditarmos. Esta grande questão, ouvintes, do bem e do mal. Se as coisas são boas ou se as coisas são ruins. Se aí as pessoas que têm aquela tendência filosófica ficam realmente muitas vezes naqueles pensamentos circulares, né? Pensando o seguinte: se Deus é bom, se Deus é o bem, por que existe o mal na Terra? Todas as coisas não foram criadas por Deus? Então, como é que o mal surgiu na Terra? Teria ele sido criado também por Deus? E aí, ouvintes, o erro realmente começa a se alastrar. Porque dentro das nossas cabeças, na nossa mente, tudo é válido, todo raciocínio pode ser feito. O papel, caros ouvintes, e esse microfone que está aqui na minha frente, eles aceitam, ouvintes, qualquer coisa. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós escrevemos, e principalmente nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Porque o pensamento, ouvintes, ele precede as coisas da existência. E um outro pensamento circular, né? Clássico, ouvintes, aquele que as pessoas, né, fazem quase como brincadeira, né? O que que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E a pessoa fica ali girando. Já os filósofos preferem, ao invés de perguntar isso, preferem perguntar: o que vem primeiro, ouvintes, a essência ou a existência? Pode haver essência sem existência? Essa, caros ouvintes, são questões que realmente fazem com que nós queimemos as pestanas e os neurônios pensando sobre elas. Mas o fato, ouvintes, é que o bem e o mal só existem realmente para a nossa percepção. Porque as coisas do universo, ouvintes, não são nem boas e nem são más. Elas simplesmente preenchem o seu papel no universo. Então, aos olhos dos homens, uma coisa que é boa para uma pessoa pode ser ruim para a outra. E caros ouvintes, em meio a essas questões filosóficas que nós devemos realmente encontrar o equilíbrio. Pois será no equilíbrio, ouvintes, que nós vamos descobrir aquele caminho que foi predicado pelo Buda, o caminho do meio. Ou então, por meio da nossa meditação, dos nossos pensamentos, é que nós vamos encontrar aquela vereda estreita, ouvintes, que nos fala a Bíblia. Aquele caminho estreito que só é penetrado por alguns, ao contrário daqueles largos portões do erro e do pecado pelos quais passam, né, continuamente milhões e milhões de pessoas. Pois, ouvintes, nós temos que achar um equilíbrio. Enquanto nós formos atormentados pelas considerações sobre o que é bom e o que é mal, porque nós estaremos assaltados pela dúvida, nós não teremos, ouvintes, conectado ainda a nossa fonte. Pois a dúvida, ouvintes, simplesmente só pode nascer num coração humano que está desconectado da sua alma. Então, os mestres, ouvintes, não têm dúvida sobre o que é bom e o que é mal, porque eles sabem que esses termos, ouvintes, são coisas relativas, relacionadas à moral, são relativas à cultura, são relativas às situações do mundo. E, na verdade, ouvintes, não existe nada que em si seja bom, e não existe nada em si que seja mal. Mas todas as coisas, ouvintes, preenchem o seu lugar na existência e no universo. E cada ser, ouvintes, em relação ao outro, pode estar fazendo alguma coisa que ajude, pode estar fazendo alguma coisa que prejudique, mas o importante, ouvintes, é sempre estar dentro da nossa essência. Porque muitas vezes, ouvintes, nós observamos o mundo e ficamos a pensar: como é que pode uma tempestade, um terremoto, um tsunami, caros ouvintes, que em alguns poucos minutos podem ceifar a vida de milhares e milhares de pessoas, como isso pode acontecer no mundo? E os ocultistas ainda ficam mais encafifados, ouvintes, porque há seres na natureza que estão por trás dessas hecatombes, dessas manifestações tão violentas. Existem hostes angélicas, ouvintes, que aparecem quando se formam as grandes tempestades. Há elementais, existem espíritos da natureza que são os responsáveis pelos terremotos, maremotos, furacões e tantas manifestações violentas que acontecem na natureza. E o ser humano, observando a atuação, né, aqueles que têm sensibilidade de observar essa atuação desses seres, ficam então preocupados. Seriam esses anjos das tempestades, seriam estes silfos do fogo que aparecem onde há as fogueiras, onde existem os incêndios, aonde irrompem os grandes vulcões, ali aparecem os elementais do fogo, os senhores do fogo, como chamavam os antigos. E aí surge a pergunta: são esses seres maus, ouvintes? Absolutamente não, ouvintes. Eles preenchem o seu lugar na natureza. E eles são tão pertinentes, ouvintes, à harmonia do cosmos, quanto aqueles elementais que vivem diariamente a colocar a energia nas plantas. Aqueles que têm alguma clarividência já podem ter percebido em qualquer jardim, em qualquer planta, por sobre as flores, as folhas, nós podemos ver pequeníssimos elementais como se fossem gotas de luz que entram e saem por dentro das plantas, das flores, das raízes, injetando ali a vitalidade que vem do sol. Então esses seres são construtores. E estes grandes anjos, ouvintes, que aparecem nas tempestades, nos furacões, nos terremotos, nos tufões, nos tsunamis, eles também são seres construtores. Porque antes, caros ouvintes, de fazer uma construção, é preciso preparar o terreno. É preciso limpar a posição da construção. É preciso revolver o entulho. É preciso abrir fendas, buracos que serão o local onde serão colocadas as colunas. Então, muitas vezes, ouvintes, esses seres da natureza estão ali aparentemente destruindo, mas o que eles estão realmente fazendo é construção, ouvintes. Então, nós devemos compreender que, por pior, por mais maléfico que seja para nós uma chuva, uma tempestade, uma ventania e, lamentavelmente, um tufão, um furacão, um tsunami, caros ouvintes, um terremoto, porque se nós não construíssemos, ouvintes, sobre a terra, o terremoto não significaria nada, porque a terra tremeria e o máximo que aconteceria é que nós chacoalharíamos para lá e para cá. Agora nós erguemos prédios por sobre a terra, muitas vezes mal fundamentados, mal construídos, né? Como indica a Bíblia, ouvintes, aquele que constrói sobre a areia, quando vem a tempestade, a casa cai. Então nós precisamos aprender a erigir, a construir sobre a rocha. E há também, ouvintes, seres da natureza que aparentemente são maus, porque sobre o nosso ponto de vista eles parecem maus, ouvintes. Como o anjo da morte, ouvintes. Aquele anjo que aparece para todas as pessoas e as acompanham exatamente alguns minutos e algumas horas depois do desenlace físico. E já tive a experiência, ouvintes, de perceber durante uma celebração da Santa Eucaristia, da missa, exatamente a presença desse anjo, que é realmente indescritível. A sua cor é muito peculiar, como se fosse um verde musgo intenso e ao mesmo tempo brilhante, porque muitas vezes, ouvintes, seres desencarnados são encaminhados para os rituais, para as missas, para os trabalhos religiosos, para que eles possam sentir a luz desses rituais e possam se beneficiar, inclusive, do que ali é dito, do que ali é ensinado e das energias que ali circulam. Em qualquer reunião, ouvintes, de seres humanos, numa palestra, numa aula, numa celebração, numa missa, numa reunião maçônica, Rosa Cruz, numa loja teosófica, com certeza, ouvintes, existem mais seres desencarnados do que encarnados. Existem mais pessoas no plano espiritual do que no plano físico ali frequentando aquela reunião. Porque para os seres espirituais que estão no astral, por exemplo, quando começa uma missa, se acendem luzes, se acendem velas que são brilhantes no plano espiritual. É essa, caros ouvintes, a função do acendimento de luzes e fogos num ritual, principalmente os círios, né, as velas, porque o fogo, ouvintes, ele é visível não só no plano físico, mas é visível também no plano espiritual. Porque alguma coisa em chamas é exatamente uma matéria cuja energia está passando do plano físico para os planos invisíveis. Então, os desencarnados ou as pessoas que habitam o plano astral veem a mesma vela que nós vemos, ouvintes. E é por isso que quando morre alguém, sempre se acendem velas próximo ao corpo, sempre as pessoas são veladas com velas acesas, e o próprio termo velar, caros ouvintes, e que obviamente a vela tem a ver com isso, que às vezes tem a mesma raiz etimológica, significa exatamente, ouvintes, esse véu que é rompido entre os planos. E para não me esquecer do anjo, ouvintes, eu tive a oportunidade de sentir a presença desse ser, e tenho que confessar que eu fiquei um pouco preocupado se ele estava ali justamente para me acompanhar, porque estava chegando a minha hora. Não sei por quê, porque eu estava muito bem de saúde, não tinha problema nenhum, mas ninguém sabe, ouvintes, qual é a hora da morte, a não ser o clarividente, pois ele pode perceber que certas pessoas, algumas horas antes da morte, já estão sendo acompanhadas por esse anjo que comanda o desenlace das pessoas que já estão predestinadas, que já estão na sua hora da morte. Mas, para minha felicidade, aquele anjo estava ali, ouvintes, provavelmente simplesmente conduzindo pessoas desencarnadas para aquela celebração. E, aliás, é uma das funções do sacerdote de realizar missas de requiem, ouvintes, missas em prol das pessoas que estão nos outros mundos, exatamente para que elas recebam o aconchego, o conforto, as vibrações sublimes e superiores que vêm de Deus, que vêm do grande instrutor do mundo, Cristo, que vêm, que são conduzidas pelas preces que são feitas pelas pessoas. Então, ouvintes, este anjo da morte, ou os anjos dos elementos, os elementais, os espíritos da natureza, da terra, do ar, da água e do fogo, que tantos iniciados que estão me ouvindo já foram apresentados a esses elementais, saibam, ouvintes, que eles não são bons e nem maus. E os elementais sequer, caros ouvintes, têm uma inteligência própria. Se nós os mandarmos fazer alguma coisa, eles tentarão fazer, ouvintes. Então nós temos que ter muito cuidado, ouvintes, com as nossas considerações, com os nossos pensamentos, porque no passado houveram, né, charlatães, e houveram também sacerdotes que diziam que poderiam controlar os elementos, que poderiam fazer chover, e já virou até brincadeira isso, de imitar índios fazendo a dança da chuva tentando fazer chover num local onde obviamente existe uma grande seca. E obviamente, ouvintes, que isso seria muito difícil. Mas sempre que um ser humano emite um forte pensamento, quando nós emitimos uma forte vibração, ouvintes, muitas vezes e quase que com certeza os elementais tentam realizar no plano invisível aquelas façanhas que nós imaginamos ou que nós vocalizamos. Então temos que ter cuidado com o que nós falamos. Temos que ter cuidado com as nossas emoções, porque elas vibram e os elementais tentam conduzir. E obviamente temos que ter cuidado também com os nossos pensamentos, ouvintes, porque eles geram aqueles, obviamente, que sabem manipular o pensamento, que tem uma forte visão interior. Também, ouvintes, pode se comunicar até com os anjos. E eles, caros ouvintes, sempre no seu grande amor pela humanidade, sempre tentarão ajudar aquelas pessoas a quem nós queremos bem e também quererão harmonizar as situações que estão em dificuldade. Mas é sempre prudente, ouvintes, e tem a ver com essa qualidade do equilíbrio, que nós jamais lancemos sobre ninguém ou sobre qualquer situação a pecha de maléfico ou de desarmônico, porque muitas situações, ouvintes, escapam à nossa compreensão por que que elas estão assim ocorrendo. E o tempo corre, caros ouvintes, está chegando ao final o nosso primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Temos que agradecer aí a grande audiência que faz aqui o meu gráfico aqui da audiência fazer aquela montanha a partir das 10 para as 9, já começa a subir e atinge exatamente nesse momento o seu auge aqui. Mais de 60 amigos estão ao vivo aqui conosco. Agradecemos a vocês e a todos que estão nos acompanhando também nas gravações. Vamos fazer aquele famoso intervalo, ouvintes. Fiquem com o convite da Loja Esotérica Virtual e voltaremos em instantes. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora ao segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Preenchendo aqui o lema da nossa rádio, muito boa música durante todo o dia e aqui nas noites da Rádio Esotérica FM, sabedoria para a sua alma, para o seu eu imortal. Muito gratos, ouvintes, pelo prestígio, patrocínio daqueles que são associados da Levir e a todos vocês que são nossos simpatizantes. Este programa é totalmente dedicado ao espírito, caros ouvintes, da liberdade de pensamento. Estamos aqui divulgando as doutrinas, os conhecimentos dos mestres do Oriente. Esperamos que vocês possam ter em boa conta estas frases, esses humildes comentários aqui que nós fazemos, que obviamente não podem aumentar sequer uma vírgula naquilo que os mestres disseram, mas com certeza sempre durante pelo menos uma hora do nosso dia nós nos recordamos das coisas santas, das coisas sagradas. Então estamos sempre muito gratos por estar aqui a serviço da espiritualidade dos nossos ouvintes. E vamos dar continuidade, ouvintes. Estamos tratando aqui com as frases dos mestres de sabedoria nesta qualidade do mês de novembro, que é o equilíbrio. Então vamos a outras frases aqui, ouvintes, dos mestres, começando com mais uma frase aqui do mestre Kutumi, e depois vamos a duas frases na sequência aqui do mestre Moria. Começando aqui com o mestre Kutumi, que nos diz que as naturezas mesquinhas disputem se o quiserem. As sábias acomodam suas diferenças num espírito de mútua indulgência. É isso, caros ouvintes, que marca realmente um verdadeiro espiritualista ou uma pessoa que atingiu a plena estatura do seu desenvolvimento espiritual. Aqueles ouvintes que sabem, aqueles que conhecem verdadeiramente, são as pessoas que mais perdoam, são as pessoas que mais se preocupam em harmonizar os ambientes e suas relações com as outras pessoas. As pessoas que realmente disputam, caros ouvintes, são realmente aquelas aqui que o mestre chamou de naturezas mesquinhas. Porque se nós precisamos realmente brigar por alguma coisa, ouvintes, é porque nós temos tanto apego, temos tanta necessidade dessa coisa que pode nos levar a esses atos de brigas, de violências, de disputas, muitas vezes, que não são realmente dignas de serem travadas. Quer por objetos físicos, quer por situações sentimentais, quer por questões mentais, ideológicas, intelectuais. Porque, como disse aqui o mestre, ouvintes, as pessoas sábias acomodam suas diferenças num espírito de mútua indulgência. E só complementando, ouvintes, esse conhecimento que não precisa realmente de muita explicação, tudo saber, caros ouvintes, é tudo perdoar. Por isso, ouvintes, que os lábios dos grandes seres, dos mártires das causas espirituais, sempre estiveram cheios de sentimentos e de pensamentos de perdão, de compreensão, mesmo até pelo que estavam fazendo com eles, os seus algozes. Vide isso na vida, obviamente, de Jesus, na vida do Buda, na vida de tantos sábios, ouvintes, que ao invés de serem recebidos pelo mundo dos homens com tranquilidade e com sobriedade para ouvir o que esses sábios tinham a dizer, na maior parte das vezes eles foram perseguidos, foram presos e, lamentavelmente, em muitas outras ocasiões, eles foram assassinados, foram trucidados, chacinados, ouvintes, como aconteceu com o Mestre Jesus, uma coisa realmente tão lamentável, cujo karma, ouvintes, vai se desdobrar ainda por muitos séculos, porque ninguém, ouvintes, assassina um mestre de sabedoria impunemente, porque ele estava aqui no mundo para desenvolver, ouvintes, uma mensagem, uma missão. E aqueles, quer sejam aqueles que perpetraram o crime, ou pior do que isso, aqueles que idealizaram esse crime, ouvintes, infelizmente pagarão muito caro, pagarão com muitas e muitas encarnações de limitações. Então, ouvintes, vamos sempre buscar o equilíbrio e, na medida do possível, procurar perdoar. E também, ouvintes, esse perdão se estende a nós mesmos. Se nós não formos capazes de compreender por que nós erramos e nós não formos capazes de nos perdoar, ouvintes, pelas nossas faltas, e se nós não nos comprometermos a não mais cometer aqueles pecados, aquelas faltas, aquelas elisões, ouvintes, que tantas vezes prejudicaram a outras pessoas, mas principalmente que prejudicaram a nós mesmos. Mas vamos aqui, ouvintes, agora a uma belíssima frase do mestre Moria, o grande Shohan, o grande chefe do primeiro raio, o primeiro dos grandes raios divinos, que é capitaneado justamente pelo mestre Mori, que exerceu, caros ouvintes, esse dificílimo cargo de chefe de poder durante muitas encarnações. Muitas vezes como rei, muitas vezes como governante, muitas vezes como chefe de exércitos, a quem todos esses cargos, ouvintes, é obviamente requerido muita sabedoria, muito equilíbrio, porque aqueles que exercem o poder devem ter o equilíbrio acima de tudo. Mas ele vai falar aqui numa outra direção. Vamos ouvir, ouvintes, o Mestre Moria, nas suas palavras, que nos dizem o seguinte: trabalhais sobre a estranha impressão de que nós podemos cuidar, e mesmo cuidamos, do que se diga ou pense de nós. Esclarecei vossas mentes, e lembrai-vos de que o primeiro requisito, mesmo para um simples faquir, é que ele se tenha treinado a permanecer indiferente tanto à dor moral como ao sofrimento físico. Nada nos pode causar dor ou prazer pessoal. É, caros ouvintes, o Mestre Moria quem disse isso. Não fui eu. Ele mandou esta carta com esta frase na sua realmente sempre maravilhosa tinta vermelha, quando ele disse: nada nos pode causar ou causar dor ou prazer pessoal, ouvintes. Tamanho é o equilíbrio, caros ouvintes, tamanha é a sabedoria. Esses mestres realmente se assentaram sobre aquela rocha que é não só pétrea, mas que é inamovível, caros ouvintes, a rocha da verdadeira espiritualidade. Muito além, ouvintes, dos sentimentos, muito além das palavras, muito além das ações, eles estão sedimentados, estão calcados, realmente aprofundados, ouvintes, e firmemente estabelecidos nesta rocha que não tem comparação, ouvintes, pois eles são indiferentes, não no sentido que nós conhecemos no cotidiano, ouvintes, porque muitas vezes uma pessoa que é indiferente, ela é simplesmente alguém que está com a mente distorcida, é muitas vezes uma pessoa que sofre de alguma perturbação, quer seja física, quer seja psicológica. Os mestres, ouvintes, são treinados justamente para receber com a mesma consciência, com o mesmo equilíbrio, tanto aquelas vibrações que para nós são vibrações de prazer ou positivas, porque aos ouvidos de qualquer pessoa, ouvintes, quando alguém chega para nós e começa a nos fazer elogios, quando começa a enaltecer as nossas qualidades, então parece que são os mais afinados pássaros do mundo que estão cantando para nós. Nós ouvimos sinos e começamos até a enxergar cores, né, mais diáfanas ao nosso redor quando alguém nos elogia, né? Pode servir até para ganhar a confiança de alguém esse discurso. E da mesma forma, ouvintes, quando alguém começa a cuspir fogo na nossa direção, falando dos nossos defeitos, realmente nos criticando, então o universo parece que fica todo cinza, nós começamos realmente a ouvir sons, né, desagradáveis, quem sabe até odores desagradáveis, e infelizmente isso não soa bem aos nossos ouvidos. E como disse o Mestre Moria, caros ouvintes, até um faquir da Índia, caros ouvintes, que é o mais simplório dos iogues, que é um primeiro passo, caros ouvintes, na senda do autodomínio da natureza física, até esse faquir, ouvintes, é ensinado que ele deve ser indiferente, tanto aos bons quanto aos maus comentários. E os mestres ouvintes, encerrando seu karma humano, eles atingem então um equilíbrio perfeito. Aí sim, ouvintes, eles não só trilharam a senda, o caminho do meio, o caminho da navalha, caros ouvintes, o fio da navalha, sobre o qual, obviamente, é difícil caminhar, mas o fato é que eles vivem, ouvintes, no caminho estreito. Eles estão absolutamente apoiados ali naquele fio da navalha e para eles realmente nada afeta, que seja positivo ou negativo. Então, muitas vezes eles nem se importam se assim eles não puderem evitar que eles sejam destruídos fisicamente. Porque é melhor ser destruído fisicamente, ouvintes, do que morrer praguejando contra os seus algozes, contra aqueles criminosos que querem subtrair a nossa vida. Então, obviamente que nós estamos longe disso, ouvintes, mas devemos ter já consciência disso. Haverá um dia em que nós também deveremos habitar esse mundo, caros ouvintes, do verdadeiro equilíbrio. E o mestre Moria também diz: esperai vossa hora, o livro de registro está bem guardado. Dizendo aqui, caros ouvintes, e relembrando a todos nós que nenhuma vibração emitida no universo, ouvintes, jamais é esquecida. Tudo que vibra, ouvintes, nesse sistema solar tem a sua vibração registrada. É a alma do mundo, o plano e o registro akáshico, caros ouvintes, retém todas essas vibrações. Então, aqueles que fazem boas obras, aqueles que trabalham em prol do seu avanço, do melhoramento do seu próximo, com certeza, ouvintes, mais cedo ou mais tarde terá a sua recompensa. Então não devemos jamais desesperar, porque observando o mundo dá a impressão que nós vivemos continuamente na guerra, continuamente na desesperança, continuamente vendo graçar o crime, a desorganização e a confusão. Mas isso não é realmente verdade, ouvintes. Essas coisas ruins que acontecem no mundo ocorrem, ouvintes, porque há muitas almas jovens, muitas almas que ainda não experimentaram, lamentavelmente, o desagradável desprazer que o sofrimento traz. Então essas pessoas fazem coisas no mundo que um dia trarão a elas muita dor, muita desesperança. E aí, ouvintes, a alma dessas pessoas vai ser obrigada a observar isso e aí elas vão aprender. Aquelas que já têm o seu caráter, que já têm o seu desenvolvimento, obviamente que não mais cometem crimes, são mais respeitadoras das leis, dos costumes, e obviamente isto já indica o progresso. Mas estejam certos, ouvintes, que nós estamos em um universo regido pela lei da harmonia, a lei da causa e do efeito, aquela que os orientais chamam de karma. E o karma, caros ouvintes, é simultaneamente ação e reação. Então aquilo que o homem faz, aquilo que o homem semeia, isto ele colhe. E aqueles que fizerem alguma coisa em prol da espiritualidade, ou que fizerem alguma coisa em prol das causas dos mestres, no devido tempo terão a sua retribuição. Vamos a mais uma frase agora do mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte: parece-vos impossível compreender que um homem pode não alimentar maus sentimentos contra vós e que pode até vos apreciar e respeitar por algumas coisas, no entanto, pode lançar-vos em rosto o que honesta e sinceramente ele pensa de vós? É o mestre perguntando, ouvintes, a nós. Pode haver, ouvintes, no mundo uma pessoa que seja realmente tão respeitosa, tão nossa amiga, que seja capaz de nos indicar para nós como deve ser a verdadeira função dos verdadeiros amigos, que é estar juntos e tentar melhorar aqueles que lhes são caros, aqueles que lhes são afetos? Pois, verdadeiramente, ouvintes, aqueles que são amigos nossos são aqueles que estão conosco nas boas e nas más horas, e são aqueles que podem para nós fazer o papel de espelho e, tendo tanto amor por nós, tanto apreço por cada um de nós, pode nos ajudar a perceber aonde nós estamos errando. E muitas pessoas pensam que isso é impossível, porque pode parecer uma coisa inconveniente, uma coisa desequilibrada, a pessoa gostar de nós e ao mesmo tempo ser capaz de nos dizer as nossas faltas e os nossos desvios. Mas nós devemos ter em mente, ouvintes, que isto é real e que isso, ouvintes, muitas vezes é útil. E o mestre Kutumi nos diz mais uma frase do mestre Kutumi, nos dizendo aqui o seguinte: repetidamente vos haveis oferecido para Shela, ou seja, para discípulo, e, no entanto, o primeiro dever do Shela é ouvir sem cólera nem malícia o que porventura disser o guru. Isso, ouvintes, realmente é difícil de atingir, porque é preciso praticar, ouvintes, aquilo que disse o Mestre Jesus e que lamentavelmente não é compreendido como deveria ser. Pois há uma frase das Escrituras, ouvintes, que Jesus diz o seguinte: vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E as pessoas entendem, ouvintes, que essas criancinhas são os meninos e as meninas da nossa humanidade, de tenra idade. E do ponto de vista esotérico, ouvintes, não é assim. Os recém-nascidos, ouvintes, ou, né, as criancinhas são, na verdade, os Shelas, os discípulos, os iniciados dos mestres. Então, e esse discurso, ouvintes, nós vemos nas escrituras cristãs, quando Jesus fala, muitas vezes, do segundo nascimento. Porque nós nascemos nesse plano físico por meio das nossas mães. Mas haverá um dia, ouvintes, que nós nasceremos de novo, através do nosso espírito e com a ajuda do nosso mestre e do nosso guru. Mas, ouvintes, todo iniciado tem a sua idade começada a contar do zero a partir do momento que ele passa pela sua expansão de consciência, onde ele se transforma, então ele se torna numa criança, e deve-se esperar então desse iniciado que ele seja tão limpo na sua aura, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, assim como são não só pueris, mas são também cândidas e completamente limpas as sensações e os sentimentos de uma criança. Então, quando o guru tem, caros ouvintes, que obviamente corrigir certos defeitos do discípulo, então o discípulo deve ser tão cândido que ele possa receber isso não como crítica pessoal, e principalmente, ouvintes, sem nenhuma cólera, o que seria realmente terrível. E pior que isso, ouvintes, sem nenhuma malícia. E essa, caros ouvintes, é uma palavra perigosa. Durante todos esses anos de estudos, eu cheguei na conclusão de que a malícia, ouvintes, é o oposto de tudo aquilo que todos os mestres realmente ensinaram, e principalmente os mestres da Grande Fraternidade Branca. Nós sabemos que eles têm uma doutrina, que eles têm um conhecimento que eles chamam de teosofia, ou seja, de sabedoria divina, a sabedoria de Deus que se manifesta no ser humano através da sua chispa divina. E aqueles que vivem realmente dentro dessa teosofia, ouvintes, quando observam um ser humano, enxergam ali não simplesmente uma pessoa que come a cada 3, 4 horas, ou que ganha um salário X ou Y, que estudou até tal série ou fez tal faculdade, ou que é uma pessoa nova ou idosa, que tem posses ou que não tem posses. Na verdade, um teosofista enxerga uma pessoa pelo que está dentro dela, um espírito que está evoluindo, que está peregrinando pela matéria. Então, um verdadeiro teosofista tem compaixão para com todos os seres humanos, quer ele seja um criminoso ou quer ele seja um gênio das artes, das filosofias ou de qualquer campo. Porque todos nós, seres humanos, ouvintes, somos iguais. E cada um, a seu tempo, vai chegar no mesmo nível que os mestres atingiram. Então, um verdadeiro teósofo não discrimina. Agora, a mente maliciosa, ouvintes, é por isso que eu acho que malícia, ouvintes, é o oposto da teosofia, porque a pessoa que malicia, ela ouve uma coisa, mas ela sempre procura enxergar o mal naquilo que se diz. E se um discípulo ouvisse o que o mestre tem a dizer e ficasse imaginando, será que esse mestre não está querendo me enganar? Será que não está dizendo isso para que eu faça alguma coisa para ele? Ou que eu dê o meu dinheiro para ele? Ou qualquer coisa do tipo? Lamentavelmente, nós vemos isso no mundo, ouvintes. Quando as pessoas se encontram, as pessoas são o que elas têm dentro de si, e muitas pessoas são maliciosas, né? Então, quando a gente vai num lugar dar uma palestra, você vai ali sem cobrar nada, não recebe nem o dinheiro do ônibus ou do táxi ou da gasolina ou do estacionamento, e depois você ainda fica sabendo que alguém disse que eu ou qualquer outra pessoa deu aquela palestra porque ele tinha um determinado interesse, porque ele ou queria ganhar dinheiro, ou queria chamar o público, ou queria aparecer, ou estava fazendo política porque ele estava querendo se candidatar a alguma coisa. É isso, ouvintes, que é o contrário da teosofia. Ao invés de você enxergar numa pessoa algo divino, você malandramente tenta enxergar alguém que tem realmente interesses, que tem subpensamentos ou realmente intenções escusas. E enquanto, ouvintes, a malícia prevalecer, obviamente, no pensamento de uma pessoa, ela não pode realmente dar passos na espiritualidade. Porque aí sim, ouvintes, o mal, que é uma tendência da nossa mente, porque o mal, né, as coisas negativas só existem dentro da nossa consciência. E se nós somos maliciosos, aí, ouvintes, se estabeleceu realmente o mal, porque a malícia está ali. Obviamente que eu não estou incitando a vocês, ouvintes, para caírem nas mãos de qualquer golpista, e não estou incitando a vocês a acreditarem em qualquer coisa. Mas, caros ouvintes, não pensem mal de ninguém antes de pensar alguma coisa positiva, ou antes de conhecer realmente o que uma pessoa é, o que que ela tem a oferecer, ou se ela realmente é verdadeiramente mal intencionada. Porque antes de qualquer coisa, as coisas existem na nossa mente. E se a malícia estiver ali estabelecida, ouvintes, ela toma conta também do nosso coração. E, lamentavelmente, ouvintes, temos que terminar aqui. É a premência do tempo. Agradecemos imensamente o prestígio, a audiência de vocês. E estamos muito satisfeitos aí com a grande audiência ao vivo. E sempre, ouvintes, vamos encerrar esse programa convidando a vocês a fazermos uma última reflexão, uma última vibração, para que nós fechemos com chave de ouro aqui esse trabalho. Vamos, ouvintes, fazer a nossa última vibração. Vamos fechar os nossos olhos e, uma vez mais, concentrar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco e, principalmente, ouvintes, visualizando ali a nossa chispa divina, aquele ponto brilhante e radiante que está conectado ao coração de Deus, está conectado ao nosso coração. É um raio do sol que desce pela fresta do teto e bate e brilha, caros ouvintes, dentro dos nossos corações. Essa luz do sol que está aqui é o mesmo calor que brilha lá dentro daquela fornalha, caros ouvintes, que é o sol. Então, Deus está aqui agora nos nossos corações. Façamos essa luz brilhar, visualizando ela se expandindo pelo nosso corpo, tomando todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos. Vamos, ouvintes, visualizar essa luz se expandindo para além do nosso, da nossa aura, iluminando os nossos arredores e, principalmente, iluminando adiante de nós o caminho da evolução que nós desejamos percorrer. Vamos aproveitar esse momento solene, ouvintes, para compreender, para internalizar, para realizar, tornar real o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que esta luz divina, ouvintes, que nós invocamos, desperte cada vez mais as vossas consciências e esta chispa divina que habita o coração de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, carinho, audiência, ouvintes. Nos despedimos aqui, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês, com sempre, com muita alegria, com muita disposição para estudarmos juntos aqui nos próximos programas. Nos despedimos, ouvintes, com um forte, um caloroso, um fraternal abraço. Deixamos com vocês as músicas da Esotérica FM. Esperamos.